Fechei os cinco. Imediatamente em frente da porta da biblioteca, vislumbrei um retrato de Julian Mayfair. Um óleo muito bem pintado, nos tons escuros do estilo de Rembrandt. Tive pena de não ter tempo para o examinar, mas dei apressadamente a volta às escadas e comecei a abrir caminho, o mais delicadamente possível, em direção à porta da frente. Devem ter passado uns 3 minutos e eu só tinha conseguido chegar ao poste Newell das escadas quando voltei a vê-lo, ou pensei tê-lo visto, por um terrível instante, o homem de cabelos castanhos que eu vira no espelho. Desta vez estava a olhar para mim, por cima do ombro de alguém, estando num dos cantos da frente do hall. Tentei voltar a vê-lo, mas não consegui. As pessoas encostavam-se a mim e empurravam-me, como se estivessem deliberadamente a bloquear-me o caminho. Mas é claro que não estavam. Depois apercebi-me de que alguém à minha frente estava a apontar para as escadas. Já estava mais à frente, a pouca distância apenas da porta. Virei-me e vi uma criança nas escadas, uma garotinha muito bonita de cabelos pretos. Era sem dúvida Anta. Embora parecesse pequena para os seus 8 anos, vestia uma camisa de noite de flanela e estava descalça e a chorar. Estava a olhar por cima do anteparo das escadas para as portas da sala da frente. Eu também voltei e olhei para a sala da frente. E nessa altura alguém soltou uma exclamação abafada e a multidão abriu-se. As pessoas afastaram-se para a direita e para a esquerda, aparentemente com medo. Um homem ruivo estava à porta, ligeiramente para a minha esquerda, de frente para a sala. Enquanto eu observava com um horror nauseante, ele ergueu uma pistola com a mão direita e disparou. O tiro ensurdecedor abalou a casa. Seguiu-se o pânico. O ar encheu-se de gritos. Alguém caíra junto à porta da frente e os outros passaram simplesmente por cima do pobre diabo. As pessoas tentavam escapar do hall. Vi Stella caída no chão, no meio da sala da frente. Estava de costas, com a cabeça virada para um lado, a olhar fixamente para o hall. Corri para a frente, mas não a tempo de impedir que o homem ruivo se chegasse junto dela e voltasse a disparar. O corpo dela estremeceu numa convulsão, enquanto o sangue explodia do lado da sua cabeça. Agarrei o braço do filho da mãe e ele disparou quando a minha mão se cerrou no seu pulso. Mas esta bala falhou e cravou-se no chão. Parecia que os gritos tinham redobrado. Os vidros partiam-se. Na realidade, as janelas estavam a estilhaçar-se. Alguém tentou agarrar o homem por detrás e eu consegui, sem saber como, tirar-lhe a arma. Embora tivesse acidentalmente pisado Stella, mais tropeçado nos seus pés, caí de joelhos com a arma e depois empurrei-a deliberadamente pelo chão para longe. O assassino estava a tentar, em vão, libertar-se de meia dúzia de homens. Os vidros das janelas caíram para dentro sobre todos nós. Vi que choveram sobre Stella. O sangue corria-lhe pelo pescoço e sobre a esmeralda Mayfair, que estava caída de lado sobre o peito. Ouvi, em seguida, um monstruoso trovão que obliterou os gritos ensurdecedores que vinham de todos os lados, e senti a chuva a entrar. Ouvia fustigar os alpendres toda em volta da casa e depois as luzes apagaram-se. À luz de repetidos relâmpagos, vi os homens a arrastarem o assassino para fora da sala. Uma mulher ajoelhou-se junto de Stella e ergueu o seu pulso sem vida, dando depois um grito lancinante. Quanto à criança, tinha entrado na sala e estava descalça a olhar para a mãe, e depois também começou a gritar. A sua voz ergueu-se muito aguda e bem acima da dos outros: Mamã, mamã, mamã! Como se a cada novo grito a sua percepção do que acontecera aumentasse sem ela querer. Alguém a leve daqui, gritei. E de facto, tinham-se juntado pessoas à sua volta e tentavam afastá-la dali. Afastei-me do seu caminho, pondo-me de pé, apenas quando cheguei à porta do alpendre. À luz branca de um novo relâmpago, vi alguém pegar na arma. Foi então passada a outra pessoa e depois a outra, que a empunharam como se estivesse viva. As impressões digitais deixaram de ter consequências, se é que alguma vez teriam, e havia inúmeras testemunhas. Não havia qualquer razão para eu não me ir embora enquanto podia. E virando-me, abri caminho até ao alpendre lateral e saí para o relvado, sob a chuva violenta. Dezenas de pessoas estavam ali abrigadas, as mulheres a chorar, os homens a esforçarem-se por cobrir a cabeça das mulheres com os seus casacos, toda a gente ensopada e a tremer e sem saber o que pensar. As luzes acenderam-se por instantes, mas novo relâmpago assinalou a sua falha final. Quando uma das janelas dos andares de cima se estilhaçou numa chuva de vidros cintilantes, o pânico voltou a irromper. Dirigi-me apressadamente para a parte de trás da propriedade, pensando em ir-me embora discretamente pelas traseiras. Isto significava correr por um caminho empedrado, subir 2 degraus para o pátio em volta da piscina. A seguir estava a ruela lateral que dava para o portão. Apesar da chuva densa, vi que estava aberto e para lá deste vi também os paralelepípedos molhados da rua. A trovoada rolava sobre os telhados e os relâmpagos punham por instantes medonhamente a nu todo o jardim, com as suas balaustradas e enormes cameleiras e as toalhas de praia penduradas sobre os esqueletos de inúmeras cadeiras de ferro preto. Estava tudo a ser impiedosamente fustigado pelo vento. Subitamente ouvi sirenes. Era insensato continuar ali por mais tempo. Mas ao correr em direção ao passeio que me aguardava, vislumbrei um homem imóvel e hirto sob umas bananeiras à direita do portão. Quando me aproximei, olhei para a direita para o rosto do homem. Era o espírito que uma vez mais se me tornava visível, embora por que razão eu não faça a menor ideia. O meu coração batia perigosamente e senti um estonteamento momentâneo e um aperto nas têmporas, como se a circulação do sangue tivesse sido bloqueada. Ele apresentava a mesma figura de antes. Vi o inconfundível brilho do seu cabelo e olhos castanhos e a roupa sombria e discreta, à exceção do seu formalismo e uma certa imprecisão geral. No entanto, as gotas de chuva brilhavam ao bater nos seus ombros e lapelas, brilhavam no seu cabelo. Mas era o rosto do ser que me fascinava. Estava monstruosamente transfigurado pela angústia e as suas faces estavam molhadas de um pranto sem som, enquanto ele me olhava nos olhos. Deus do céu, fala se consegues, disse eu, dizendo praticamente as mesmas palavras que dirigira ao pobre espírito desesperado de Stuart. Estava tão desvairado com tudo aquilo que me atirei contra ele, tentando agarrá-lo pelos ombros e obrigá-lo a responder. Ele desapareceu. Só que desta vez senti-o desaparecer. Senti o calor e o súbito movimento no ar. Era como se qualquer coisa tivesse sido sugada e as bananeiras abanaram violentamente. Mas o que é certo é que a chuva e o vento as estavam a fustigar e subitamente não soube o que é que tinha visto ou o que é que tinha sentido. O meu coração estava a bater de uma forma perigosamente desordenada. Senti uma nova onda de vertigem. Era a altura de me ir embora. Meti apressadamente por Chestnut Street, passando por dezenas de pessoas estupefactas, algumas a chorar, entrando depois em Jackson Avenue, onde não havia nem chuva nem vento, numa extensão de céu relativamente limpo e ameno, e onde o tráfego se processava, aparentemente sem o menor conhecimento do que ocorrera a poucos quarteirões de distância. Segundos depois, apanhei um táxi para o hotel. Assim que lá cheguei, peguei na minha bagagem, eu próprio carregando com ela sem a ajuda de um paquete, e abandonei imediatamente o hotel. Mandei o táxi levar-me à estação de comboios, onde apanhei o comboio da meia-noite para Nova Iorque, e estou neste momento no meu compartimento cama. Porei esta carta no correio assim que puder. Até lá levarei a carta comigo, na minha pessoa, esperando que, se acontecer qualquer coisa, a carta seja encontrada. Mas ao escrever isto, não creio que me venha a acontecer nada. Este capítulo acabou. Acabou de uma forma terrível e sangrenta. Stuart teve a sua parte nele. E sabe Deus qual o papel que o espírito desempenhou. Mas não provocarei mais o demónio voltando para trás. Cada um dos meus impulsos me diz para me afastar daqui. E se por instantes me esquecer disto, tenho a memória assombrada de Stuart para me guiar. Stuart a gesticular-me do cimo das escadas para que eu me fosse embora. Se nunca chegarmos a conversar em Londres, por favor, sigam os conselhos que vos dou. Não mandem mais ninguém cá, pelo menos por enquanto. Observem, esperem, como é o nosso lema. Analisem as provas. Tentem retirar qualquer lição do que se passou. E, acima de tudo, estudem os registros Mayfair. Estudem-nos profundamente e ponham em ordem os diversos materiais. Estou convencido, por aquilo que possa valer a minha opinião, de que nem Lasher nem Stella tiveram qualquer interferência na morte de Stuart. Mas os seus restos mortais estão sob aquele teto. O conselho pode analisar as provas demoradamente. Não voltem a mandar cá ninguém. Não podemos esperar que seja feita justiça em relação a Stuart. Não podemos esperar qualquer decisão legal, nem sequer durante as investigações que inevitavelmente se seguirão ao horror desta noite, haverá qualquer busca à casa Mayfair ou à propriedade. E como é que poderíamos exigir que tal medida fosse tomada? Mas Stuart nunca será esquecido. E sou suficientemente homem, mesmo no outono da minha vida, para acreditar que tem de haver um ajuste de contas, tanto para Stuart como para Petir Fanabel, embora com quem ou com quê esse ajuste de contas será, eu não saiba. Não estou a falar de retribuição, não estou a falar de vingança. Estou a falar de iluminação, de compreensão e, acima de tudo, de decisão. Estou a falar da luz da verdade final. Esta gente, os Mayfairs, já não sabem quem são. Digo-lhes que a jovem estava inocente. Estou convencido disso. Mas nós sabemos. Nós sabemos. E Lasher sabe. E quem é Lasher? Quem é este espírito que optou por me revelar a sua dor? Que optou por me mostrar as suas próprias lágrimas? Arthur meteu a carta no correio em St. Louis, no Missouri. Uma má cópia, a papel químico, foi enviada 2 dias depois de Nova Iorque, com um curto post-scriptum explicando que Arthur tinha comprado a passagem de regresso e que partiria de barco no final da semana. Ao fim de 2 dias no mar, Arthur telefonou ao médico de bordo, queixando-se de dores no peito e pedindo um medicamento de uso corrente para a indigestão. Meia hora mais tarde, o médico foi encontrar Arthur morto, aparentemente de um ataque de coração. Eram 6:30 da tarde, de 7 de setembro de 1929. Arthur tinha escrito a bordo mais uma curta carta no dia anterior ao da sua morte, Estava no bolso do seu roupão quando o encontraram. Nela dizia que não se sentia bem e que estava a enjoar violentamente, o que há anos não lhe acontecia. Havia alturas em que temia estar gravemente doente e talvez não voltar a ver a casa-mãe. Há tantas coisas que quero discutir convosco sobre os Mayfairs. Passam-me tantas ideias pela cabeça. E se nós afastássemos este espírito? Isto é, e se o convidássemos a vir para junto de nós? Façam o que fizerem. Não mandem mais nenhum investigador a Nova Orleans. Não por enquanto. Não enquanto aquela mulher, Carlota Mayfair, estiver viva. Capítulo 21. Ele beijava, enquanto com os dedos lhe acariciava os seios. O prazer era intenso, paralisante. Ela tentou erguer a cabeça, mas não se conseguia mexer. O rugido constante dos reatores embalava. Sim, era um sonho. Parecia, no entanto, tão real. E ela estava a deslizar de novo para ele. Só faltavam 45 minutos para aterrarem no Aeroporto Internacional de Nova Orleans. Devia tentar acordar. Mas depois ele voltou a beijá-la, forçando muito suavemente a língua por entre os seus lábios, tão suavemente e, contudo, tão deliberadamente. E os seus dedos tocaram-lhe nos mamilos, apertando-os, como se ela estivesse nua sob o cobertor de lã. Ah, como ele sabia fazer aquilo! Beliscá-los lentamente, mas com força. Virou-se mais na direção da janela, suspirando, erguendo os joelhos e encostando-os ao seu lado da cabina. Ninguém olhava, a primeira classe e a meia vazia. Estava quase lá. Ele voltou a beliscar-lhe os mamilos com um pouco mais de crueldade. Tão deliciosa. Na verdade, nunca se é demasiado bruto. Beija-me com mais força. Enche-me com a tua língua. Ela abriu a boca contra a dele e depois os seus dedos tocaram-lhe no cabelo, provocando nela uma outra sensação inesperada, um leve frémito. Era esse o milagre. O facto de ser uma mistura tão completa de sensações, como cores suaves e brilhantes misturadas, os arrepios percorrendo as suas costas e braços nus, e, contudo, aquele calor pulsante entre as suas pernas. Vem para dentro de mim, quero ser enchida, sim, com a tua língua e contigo. Entra com mais força. Era enorme, contudo macio, pois estava envolto nos seus fluidos. O orgasmo dela foi silencioso, estremecendo sob o cobertor, com o cabelo caído sobre o rosto, apenas vagamente consciente de que não estava nua, de que ninguém lhe podia estar a tocar, de que ninguém lhe podia estar a provocar aquele prazer. No entanto, continuou, e o coração dela parecia parar. O sangue latejava-lhe no rosto e os frémitos iam desde as ancas aos tornozelos. Vais morrer se isto não parar, Rowan. A mão dele aflorou-lhe a face. Ele beijou-lhe as pálpebras. Amo-te. Subitamente abriu os olhos. Por instantes não registou nada. Depois viu a cabina. O pequeno store estava corrido. E tudo à sua volta parecia de um cinzento pálido e luminoso, encharcado no som dos reatores. Continuava a sentir os frémitos a percorrerem-lhe o corpo. Recostou-se no banco largo e confortável do avião e entregou-se a esta sensação muito semelhante a choques elétricos, magnificamente modulados, deixando o olhar percorrer o teto, enquanto se esforçava por os abrir, por acordar. Meu Deus, com que ar estaria, depois daquela pequena orgia? Devia estar corada. Muito lentamente sentou-se mais direita, alisando o cabelo com ambas as mãos. Tentou reevocar o sonho. não pela sensualidade, mas pela informação. Tentou fazer o percurso inverso até ao centro dele, tentar saber quem tinha sido ele. Não tinha sido Michael, não. Essa era a parte má. Cristo, pensou. Fui-lhe infiel com ninguém? Que estranho. Levou ambas as mãos às faces, muito quentes. Ainda continuava a sentir o surdo prazer vibrante e debilitante. Quanto tempo falta para aterrarmos em Nova Orleans? Perguntou à hospedeira que ia passar. 30 minutos. Tenho o cinto apertado? Ela recostou-se, tateando para verificar se o cinto estava apertado. E depois descontraindo-se deliciosamente. Mas como é que um sonho podia dar nisto? Pensou. Como é que um sonho podia fazer que fosse tão longe? Quando tinha 13 anos, costumava ter aqueles sonhos, muito antes de saber que era natural tê-los e o que fazer com eles. Mas acordava sempre antes de acabar. Não conseguia deixar de acordar. Desta vez, o sonho tinha seguido o seu próprio curso. E o que era estranho era que se sentia violada, como se o amante do sonho a tivesse atacado. Ora, isso era absolutamente absurdo. Mas não era uma sensação agradável e era extremamente forte. Violada? Levou as mãos aos seios sob o cobertor, cobrindo-os num gesto de proteção. Mas isso era um disparate, não era? Além disso, não era de forma alguma uma violação. Quer uma bebida antes de aterrarmos? Não. Café. Fechou os olhos. Quem tinha sido ele? O seu amante do sonho? Não tinha rosto, não tinha nome. Apenas a sensação de que era alguém mais delicado que Michael. Alguém quase etéreo. Ou pelo menos era essa a palavra que lhe veio à ideia. No entanto, o homem tinha falado com ela. Tinha a certeza. Mas esquecera tudo, exceto a memória do prazer. Só quando se endireitou no assento para beber o café é que se apercebeu de que estava vagamente dorida entre as pernas, possivelmente resultado das fortes contrações musculares. Graças a Deus que não estava ninguém sentado perto dela, ninguém ao seu lado ou do outro lado da coxia. Mas se não estivesse tapada pelo cobertor, não teria deixado aquilo ir tão longe. Isto é, se tivesse conseguido forçar-se a acordar, se tivesse outra alternativa. Tinha tanto sono. Bebeu lentamente um pouco de café e abriu o pequeno store de plástico. Lá embaixo, sob o sol já abaixo da tarde, viam-se pântanos verdes e a serpentina do rio castanho escuro a curvar em torno da cidade distante. Sentiu uma súbita exultação. Estava quase lá. O som dos reatores tornou-se mais áspero, mais alto, com a descida do avião. Já não queria pensar no sonho. Desejava honestamente nunca o ter tido. Com efeito, subitamente, foi-lhe terrivelmente desagradável e sentiu-se enxovalhada, cansada e zangada, até mesmo um pouco revoltada. Queria pensar na mãe e queria ver Michael. Telefonar a Jerry Lonigan de Dallas. A agência funerária estava aberta e os primos já tinham começado a chegar. Tinham telefonado durante toda a manhã. A missa estava marcada para as 15 horas e ela não se devia preocupar. Bastava apenas que fosse para lá, direta, do Ponte Chartres, quando chegasse. Onde estás, Michael? Murmurou ela ao voltar a recostar-se e a fechar os olhos.